Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, Ciência Viva, e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Hoje vamos falar do salpicão e das linguiças da região transmontana, alimentos tradicionais que têm qualidade acrescida pelo SECAV, o Centro de Ciência Animal e Veterinária da UTAD, em Vila Real. Dois jovens algarvios, criativos e empreendedores quanto baste, estão a desenvolver um sistema capaz de transformar qualquer principiante num ás do snooker. Nesta emissão, vamos passear pela história e conhecer como nasceu o eletrocardiograma, além de ficarmos a saber quem foi Rui Luís Gomes, personalidade emérita da matemática portuguesa. Iniciamos esta emissão no Centro de Ciência Animal e Veterinária da UTAD. O SECAV, em Vila Real, é um dos 8 centros de investigação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É dirigido pela veterinária Rita Payan. O principal objetivo do centro é contribuir para o desenvolvimento do conhecimento na área de produção animal, qualquer que seja a sua vertente, como também objetivo final a produção de alimento para consumo humano, direto ou indiretamente, e depois, na sua vertente mais ligada à veterinária, a saúde dos animais num sentido mais generalista, tanto animais de produção como depois também os animais de companhia. No SECAV há vários projetos em curso, sempre focados com alinhamento e parcerias à indústria local. A professora Rita Payan explica tudo. Nós somos financiados pela FCT como um projeto geral, habitualmente designado de projeto estratégico, que tem como objetivo suportar as despesas genéricas de funcionamento do centro e um valor mínimo de investigação. Para além disso, temos vários projetos que são, ou que envolvem mais diretamente um grupo de investigadores ou um investigador em particular e que se distribuem por diferentes áreas. Temos projetos nacionais, temos projetos internacionais, tanto na área da produção animal como na saúde animal, e temos também uma forte ligação à indústria, quer no que respeita à avaliação ou a estudos que se desenvolvem na qualidade nutricional de alguns subprodutos industriais e a sua incorporação na alimentação do animal, e eventualmente os reflexos que podem ter em termos de ritmos de crescimento, produtividade, potencialmente consequências que se manifestam em termos de fertilidade, que também é importante manter, porque de uma maneira geral os nossos animais produzem enquanto tiverem fertilidade para o efeito. Temos depois alguns projetos, e eu não estou a dar nomes concretos porque eles são vários e portanto também não os queria valorizar mais uns em detrimento dos outros. Na área da qualidade e segurança alimentar, a qualidade dos alimentos produzidos em salsicharia industrial e em salsicharia tradicional, que também é importante, e a salvaguarda da qualidade intrínseca dos alimentos, quer em sabor e em apresentação, mas também em termos de não interferirem com a qualidade de vida ou de saúde dos humanos. Depois, em termos de saúde animal, temos alguns trabalhos e alguns projetos a desenvolverem-se na componente de zoonoses, até que ponto algumas doenças em que os animais intervêm podem ou não passar para a população humana, e depois temos uns mais focados na área de pequenos animais, são os nossos animais de companhia, o cão e o gato, e que abrangem muito os problemas de fertilidade e os problemas de neoplasia, sobretudo ao nível da mama. É importante também detalhar alguns destes trabalhos em pequenos animais, sobretudo porque são animais que convivem de perto com conosco, humanos, e portanto podem servir de sentinela para alguns perigos que podem estar associados ao ambiente. O aparecimento de com uma maior frequência de determinado tipo de doenças nesses animais pode estar a passar a ideia de que, ou pode dar-nos a indicação de que esses mesmos riscos poderão estar presentes na saúde humana. E, portanto, de uma maneira já temos um leque muito grande de projetos em curso. Trabalhar em rede é, desde há algum tempo, imprescindível e fazer parcerias também é fundamental neste trabalho. Nós temos, essencialmente, dois tipos de, ou três de trabalhos. Uns que são patrocinados e, portanto, temos o produto que estamos a testar, que é fornecido gratuitamente, e alguns encargos são suportados pela indústria. São temas ou são aspectos que interessa à indústria desenvolver e confirmar a maior ou menor perigosidade que possam apresentar. Temos outros projetos que decorrem de parcerias que são estabelecidas a título de mecenato, em que somos contratados indiretamente pela indústria para determinar ou para avaliar determinados aspectos num assunto ou numa área. Depois temos também algumas parcerias, que essas não se revestem diretamente ou com financiamento, mas que nos permitem identificar algumas áreas importantes para a intervenção. E aí entramos nos protocolos. Temos vários protocolos, ou com associações de criadores, ou com a Confederação de Agricultores de Portugal, que especificamente nos indicam que há interesse em desenvolver mais conhecimento numa determinada área e o que é que nós podemos fazer, e procuramos um entendimento entre as partes nesses aspectos. Como já escutámos, muitas vezes é a indústria ou os parceiros que vão bater à porta da universidade. Outras vezes é o próprio Centro de Ciência Animal e Veterinária quem procura as parcerias. A diretora do Centro de Investigação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Rita Payan, continua a fazer-nos descobrir o SECAV. Muitas vezes também se completa esse tipo de procura com conhecimentos que cada um de nós vai arranjando junto, quer da comunidade científica, quer em eventos do género do Bocrates, que permita a identificação de necessidades por parte da indústria ou por parte de parceiros envolvidos, por exemplo, na comercialização de alguns produtos, e que, portanto, nesses pontos de encontro e de reunião se cria uma ideia de investigação, um caminho de investigação que vai arrancar num período mais ou menos curto de tempo. Esta procura de parte a parte tem crescido. Nós estamos numa universidade também que é relativamente recente, portanto também já de si tem... É difícil estabelecer a partir de quando é que começou a modificar-se o comportamento, mas de uma maneira geral tem havido sempre uma abertura muito grande da universidade, qualquer que seja o campo, não é só no nosso centro, mas noutros centros também, para ir procurar parceiros e direcionar o trabalho que se faz para o que são as necessidades das populações, tanto locais como a nível nacional, e depois estender, através de parcerias internacionais, a possíveis necessidades que se verifiquem ao nível da Europa toda. No SECAV de Vila Real funcionam 30 pessoas como membros integrados, mais uns 60 como colaboradores. Neste segundo grupo estão os elementos em fase de doutoramento, antigos alunos ou pessoas que escolheram a UTAD para fazer doutoramento. São cerca de metade dos colaboradores. Depois há os investigadores nacionais e estrangeiros que estão na universidade ou que pertencem a outros centros de investigação que conferem a multidisciplinaridade ao centro. A nível internacional, essas colaborações centram-se basicamente com Espanha, França, Holanda, Polónia e Suécia. Desses países chegam contributos fundamentais em áreas em que já existe um trabalho mais intensivo, trabalho esse que permita dar maior suporte e força às pretensões do SECAV. Essas contribuições estrangeiras permitem, no fundo, consolidar e ajudar na formação de áreas novas. São elementos doutorados, alguns investigadores pós-doc de outras instituições internacionais, que tanto podem ser universidades ou centros de investigação. No Centro de Ciência Animal e Veterinária estão a funcionar 3 grupos de investigação. Alexandra Esteves pertence à segurança e qualidade alimentar. Já a seguir vai dizer-nos que há uma linha de investigação sobre a segurança alimentar de forma integrada. E o que é isso? Alexandra Esteves explica que começa desde logo na produção primária, mas passa também ao longo de toda a fileira de produção até que os alimentos cheguem ao consumidor. Temos, precisamente na linha de investigação de segurança alimentar, bastante trabalho desenvolvido na área da caracterização microbiológica e físico-química também, mas principalmente microbiológica, de alimentos de origem animal vários, com particular destaque para aqueles que possam representar perigo para a saúde pública, como é lógico. E, portanto, temos algum interesse não só na sua identificação, na sua na determinação da forma como chegam aos alimentos, como também na determinação de estratégias no sentido de controlar a sua ocorrência, portanto, numa perspectiva da proteção da saúde pública. Daí estas duas áreas de conhecimento estarem integradas desta maneira. Para além da investigação sobre a segurança alimentar, Alexandra Esteves conta que há uma outra que tem a ver com a vigilância de doenças emergentes ou reemergentes na produção animal. E esta linha baseia-se essencialmente no pressuposto que alimentos sãos só são obtidos a partir de animais sãos, naturalmente. Portanto, temos uma preocupação grande no conhecimento da forma como estas doenças são transmitidas ao homem, isto porque estamos a falar de zoonoses, ou seja, de doenças que são comuns ao homem e ao animal, e também, naturalmente, na definição de estratégias de vigilância e, eventualmente, de controle do aparecimento destas doenças, não só a nível dos animais, como também a nível dos alimentos de origem animal. A qualidade, acima de tudo, no caso dos produtos transformados de carne, o Centro de Ciência Animal e Veterinária confere qualidade à tradição. Temos muitos trabalhos já e consistentes, publicados inclusivamente no estrangeiro, naturalmente, na área dos nossos produtos de salsicharia tradicional transmontana. E aquilo que pretendemos, naturalmente, é que os produtos sejam feitos de uma forma sã, de uma forma, mantendo a qualidade e as características organolépticas que os caracterizam e que os distinguem dos outros, mas de uma forma sustentada e, portanto, fazendo com que estes produtos, a produção ou a manutenção de produção destes produtos possa ser eventualmente um acréscimo em termos de sobrevivência das nossas populações mais rurais. E como é que se passa o conhecimento científico do meio académico para o dia-a-dia dos produtores desses alimentos tradicionais? Normalmente já tivemos alguns projetos financiados pela FCT ou por outros projetos de caráter nacional, como sejam os projetos agro. Normalmente esses projetos são projetos de investigação e extensão, ou seja, têm também uma componente de apoio à própria população, ou seja, fazemos o nosso trabalho de investigação, mas simultaneamente fazemos também um trabalho de formação dos manipuladores, ou seja, daqueles que produzem com as suas próprias mãos, naturalmente, os produtos de que falamos. Estamos a falar essencialmente de produtores individuais e de empresas que são empresas familiares, constituídas de 1 a 3 elementos, e de pequenas e médias empresas, como é lógico. Como é que são recebidos, indo para um aspecto muito, muito prosaico, mas como é que são recebidos quando vão propor esse projeto de investigação? Temos tido muita sorte, penso eu. As pessoas, eu também sou transmontana e os transmontanos são, por natureza, afáveis e, portanto, recebem normalmente as pessoas com todo o agrado. Como já temos um relacionamento de há muitos anos, já nos conhecem e, portanto, já nos abrem as portas de casa. Para além disso, também, não no âmbito do SECAV, mas no âmbito da Universidade, participamos, por exemplo, ou temos vindo a participar de há muitos anos para cá, por exemplo, na Feira de Fumeiro de Vinhais. É uma equipa da Universidade que ajuda e analisa os dados para a eleição do melhor salpicão, por exemplo, ou da melhor linguiça produzida por ano e, portanto, temos já alguma ligação de proximidade, já crescemos junto em termos académicos e em termos científicos, já crescemos muito próximos das próprias populações rurais. Portanto, a minha experiência pessoal é de muitíssimo boa, recebem-nos muito bem e percebem as vantagens que têm na aquisição de determinado tipo de conhecimentos e no saber porque é que as coisas se devem fazer de determinada maneira e não de outra. Alexandra Esteves afirma que, até hoje, os investigadores sempre tiveram boa receptividade nos trabalhos de campo e nunca foram colocados em causa os resultados das investigações científicas. Inclusivamente, manifestam alguma pena de não termos ainda, em termos de infraestruturas, a possibilidade de servir o exterior, porque com esta obrigatoriedade hoje em dia de implementação de sistemas HACCP ou de outro tipo de sistema de autocontrolo nas empresas do ramo alimentar, e não só, como é lógico, necessitam do recurso ao laboratório. Portanto, recebemos frequentemente chamadas de antigos manipuladores aos quais demos formação, no sentido de gostarem que fôssemos nós a executar essas mesmas análises. E muitas vezes o que acontece, inclusivamente, é confirmarem resultados obtidos noutros locais com eventuais resultados que possamos fornecer-lhes. Portanto, tem sido muito fácil também a formação, o contacto tem sido gradual e a formação tem sido também progressiva e, portanto, as populações mais novas crianças, os filhos dos antigos manipuladores estão muito mais sensíveis às novidades da tecnologia de hoje em dia e, portanto, na realidade tem sido uma experiência sem problemas. Rita Payan regressa, entretanto, à conversa. A diretora do Centro de Ciência Animal e Veterinária da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro quer frisar que a componente epidemiológica da saúde dos animais é também uma preocupação do centro. Está a ser feita uma tentativa de caracterização e identificação de doenças que podem condicionar o rendimento da produção, até porque potencialmente podemos estar a lidar com algo nefasto para os próprios humanos que coabitam com essas espécies. Nós estamos numa zona em que o grosso da produção animal é extensivo, sobretudo na zona norte interior, e aí temos como vetores ou agentes envolvidos na transmissão de doenças os cães, que nas nossas aldeias têm muito uma vida errante e, portanto, são um risco relativamente notório na transmissão de doenças, sejam parasitoses, sejam doenças infecciosas, mas também a população selvagem. A população selvagem, que esteve muito diminuída há uns anos atrás, para algumas espécies, como por exemplo o porco doméstico, pode ser importante porque houve um acréscimo da população de javali, por exemplo, e sobre o qual não é feita qualquer prevenção em termos de sanidade e que, portanto, pode permitir uma maior concentração ou aparecimento de uma doença que até há pouco tempo estava erradicada ou contrariar as medidas que oficialmente se tomam para a erradicação de determinadas doenças. Daqui a pouco voltamos ao CECAV, o Centro de Ciência Animal e Veterinária da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, um dos 8 centros de investigação da UTAD. Para já, as notícias da ciência. Há uma nova estirpe da dengue. A novidade pode dificultar a produção de uma vacina. Até agora estavam descritas 4 estirpes do vírus transmitido por mosquitos do género Aedes. A nova estirpe apareceu num surto de malária em 2007. Na altura foi classificada como sendo a 4ª, mas depois da análise ao genoma e de experiências em macacos e humanos, os cientistas verificaram que estavam perante uma nova estirpe. Jorge Atuguia, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, disse à agência Lusa que este 5º serotipo vem alterar tudo o que foi feito até agora em relação à vacina. Há 50 anos que não se descobria uma nova estirpe da dengue. Duas novas missões espaciais europeias vão estudar a física fundamental do Universo. Uma delas deverá ser lançada em 2028 para estudar os objetos celestes mais quentes e energéticos. O objetivo é responder a perguntas relacionadas, por exemplo, com os buracos negros. A outra missão será um observatório espacial, deverá partir em 2034, à procura das ondas gravitacionais previstas por Einstein na teoria da relatividade, mas nunca observadas. As duas missões fazem parte do programa Visão Cósmica de exploração do Universo da Agência Espacial Europeia. O Alentejo prepara-se para produzir caviar. O projeto surge pela mão de uma empresa criada a partir da Universidade do Algarve. A Caviar Portugal quer começar a produzir em 2015 o luxuoso petisco, com vista à exportação de 5 toneladas por ano, sobretudo para o mercado asiático. Em 2017, a empresa quer arrancar com a produção em indústria intensiva. Para isso, vai avançar com a construção de uma fábrica no distrito de Évora. O investimento ronda os 4 milhões de euros. Regressamos a Vila Real, ao campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Dirigimos-nos novamente ao edifício onde funciona o CECAV, o Centro de Ciência Animal e Veterinária, um dos 8 centros de investigação desta universidade. Temos à espera Luís Ferreira, professor, membro integrado do CECAV, que trabalha uma linha de investigação no desenvolvimento de sistemas sustentáveis de produção animal. É uma das pessoas que está a tentar melhorar a baixa produtividade animal nesta região. E aquilo que nós tentamos fazer é, basicamente, utilizar a produção animal, porque a parte rural não tem sentido sem o animal é tem um aspecto preponderante, Só tem sentido o animal se ele for produtivo, e em termos de ecossistema também só tem sentido existir o animal se o impacto que este animal tem no ecossistema for benéfico para o ecossistema. Portanto, basicamente são estas as variáveis que nós estudamos, com especial relevo para o comportamento alimentar dos animais nestes sistemas, o que é que eles, a seleção de dieta, de que modo é que esta seleção de dieta tem influências no ecossistema, como é que nós podemos gerir estes comportamentos de forma a ter um sistema muito mais produtivo e, ao mesmo tempo, simultaneamente, com um impacto ambiental menor. Essencialmente, estamos a falar de ruminantes, bovinos, ovinos, caprinos, mas também gado equino. E há uma curiosidade para quem está de fora, não tanto para quem está a investigar. Sabia que o gado pode ajudar na prevenção dos incêndios? Como? Ajudando a controlar a acumulação da carga combustível nos terrenos, ou seja, a controlar as ervas e o mato que vai crescendo. Uma das formas, e talvez seja a forma no futuro de nós fazermos esse controle, não é com maquinaria muito caro, portanto isso é demasiado dispendioso para fazer, mas utilizando os animais nós conseguimos fazer um controle da acumulação dessa biomassa. Com as Astúrias, o SECAV mantém uma colaboração ativa, uma vez que existe do lado espanhol exatamente os mesmos problemas com a questão animal. Tendo nós as instalações que nos permitam esses estudos, temos que utilizar as valências que os nossos colegas nas Astúrias nos facilitam. Aquilo que nós fazemos é estudar sistemas de produção animal baseadas na utilização de recursos pastáveis, digamos, pastagens. Áreas de montanha, que basicamente os sistemas não são produtivos porque a qualidade, o volume nutritivo dos alimentos disponíveis é baixa. A vegetação natural é, embora esteja em grande disponibilidade, é de baixo valor nutritivo para os animais de produção. Temos que incluir áreas de pastagens melhoradas, com maior valor nutricional e que, portanto, permitem produções de animais mais sustentáveis. Trabalhamos, por exemplo, com o número de animais por unidade de área, portanto, de carga animal, que nós conhecemos por carga animal, a mistura, o tipo de rebanhos que nós temos, serão mistos, serão monoespecíficos, ao longo do ano, porque este é um sistema altamente dinâmico ao longo do ano e, portanto, poderá haver necessidades de ajustes destas duas variáveis, por exemplo, destas duas variáveis ao longo do tempo. E basicamente é isso. Também se junta a esta conversa o professor Miguel Rodrigues, outro elemento integrante do Centro de Ciência Animal e Veterinária da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Miguel também pertence ao grupo de produção animal. Para além de trabalhar juntamente também com o professor Luís, exatamente na mesma área de trabalho, nós trabalhamos também no sentido de procurar valorizar nutricionalmente um conjunto de recursos alimentares que neste momento não estão a ser devidamente utilizados na alimentação animal. Ou seja, aquilo que nós estamos a procurar fazer é tentar responder a alguns dos desafios que têm vindo a ser originados até por parte da própria comunidade europeia e até por parte do próprio programa de governo atual, no sentido de procurar aumentar o grau de independência que os diferentes sistemas de produção animal têm face àquela que é a variação, à volatilidade dos preços das principais matérias-primas que são utilizadas na alimentação animal. Ou seja, procurar avaliar em que medida é que Portugal terá ou não capacidade para utilizar alternativas a essas matérias-primas que, no seu essencial, são utilizadas na alimentação animal e de que modo é que essas matérias-primas alternativas, de facto, podem corresponder àquelas que são as necessidades alimentares dos animais. Para esse efeito, nós utilizamos um conjunto de metodologias que vive essencialmente avaliar o efeito que essas matérias-primas novas, tratadas ou não, podem ter ao nível da performance animal, ao nível da produtividade animal, ao nível da componente de saúde animal, em parcerias com elementos de outros grupos, nomeadamente o grupo de patologia clínica, e em última instância depois procuramos avaliar qual o impacto que a introdução dessas matérias-primas tem ao nível da qualidade final do produto, ou seja, ao nível da qualidade da carcaça e mesmo ao nível da qualidade e segurança alimentar. Diria que é um tema bastante transversal e que, ao fim e ao cabo, se enquadra também dentro da exploração ou dentro da melhoria da produtividade destas áreas marginais. Nós estamos obrigatoriamente a falar de produtos que resultam, digamos assim, de uma transformação agroindustrial. Obviamente que essa transformação pode ter maior grau de incidência ou não, ou seja, pode transformar mais o produto ou não, pode torná-lo menos palatável ou menos apetecível por parte dos animais após a sua transformação, mas de uma maneira muito geral o que nós estamos a procurar fazer é valorizar tudo aquilo que hoje em dia tem um impacto ambiental tremendo a nível da sua eliminação, né? Seja por parte de problemas ao nível dos ecossistemas, que seja mesmo a nível da contaminação dos lençóis freáticos. E o que nós procuramos fazer é pegar num conjunto de produtos, tratá-los, utilizando por isso diferentes metodologias, e verificar se esse tratamento é ou não capaz de valorizar esse subproduto proveniente, por exemplo, de uma indústria qualquer, por exemplo, da produção de frutas ou de sumos de frutas, ou seja, tratar o resíduo de maneiras diferentes, mais eficientes ou não, face àquilo que atualmente existe, ou então trabalhar com alimentos de muito baixo valor nutritivo e também resultam, por exemplo, da produção de cereais, nomeadamente as palhas, procurar valorizá-las. Há todo um conjunto de subprodutos, digamos assim, que nós procuramos transformar em coprodutos, ou seja, procurar pegar em algo que tem uma representatividade muito baixa na alimentação animal devido ao seu baixo valor nutritivo e tentar valorizar ou aumentar suficientemente esse valor nutritivo de maneira que possa ocorrer algum grau de incorporação desses subprodutos como matérias-primas na alimentação animal. É uma investigação multidisciplinar envolvendo vários elementos do Centro de Ciência Animal e Veterinária, esclarece, por sua vez, a diretora Rita Payan. No seguimento depois dos trabalhos mais fortes desenvolvidos ao nível da produção animal, vão ser estudados também no grupo da produção e transversalmente aos outros grupos, até que ponto é que essa introdução, por exemplo, condiciona a velocidade a que se obtém a resposta por parte do animal e se isso poderá estar associado ou não a uma alteração em termos de fisiologia ou de morfologia, por exemplo, do sistema digestivo, do funcionamento do fígado, que possa comprometer a qualidade de aproveitamento da ração e, portanto, possa vir a refletir-se negativamente na própria produção do animal em si. E isso, também ainda dentro do grupo da produção animal, acaba por ser complementado com um certo grau de seguimento da velocidade a que, por exemplo, a gordura é deposta numa carcaça através de recurso à ultrassonografia e a outras técnicas que permitem ir acompanhando essa deposição e esse acabamento do produto animal com o animal em vivo, portanto, antes de chegar à colocação no mercado do produto final. Neste momento, um certo equilíbrio ao nível do centro de investigação que nos permite abranger de um modo integrado a fileira toda, a fileira de produção animal toda, ou seja, do prato, ou se nós quisermos do pasto, do prado ao prato, ou seja, é uma abrangência muito ampla e bastante integrada neste momento. Eu penso que os grupos que fazem parte do SECAV evoluíram durante este último período de existência do SECAV, nos últimos 7 ou 8 anos, de maneira a que efetivamente esta capacidade de integração sobressaísse face a todo o resto, não é? E hoje em dia temos capacidade para avançar numa área, que é a fileira, produção animal, quer na sua vertente mais extensiva, se é que poderemos dizer isto, quer na sua fileira intensiva, não é? De alguma maneira a procurar aumentar, digamos assim, a sua capacidade de comercialização a nível do mercado. E penso que será esse o objetivo mais geral. Há vários projetos em curso no Centro de Ciência Animal e Veterinária da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. E Miguel Rodrigues acredita que o caminho percorrido até aos dias de hoje já lançou semente para o amanhã. A grande mais-valia de nós termos iniciado estes trabalhos todos no que diz respeito a estas regiões mais desfavoráveis é que criámos algum know-how, criámos um conjunto de contactos com empresas internacionais, basicamente quase todas elas internacionais, que neste momento nos permite obter um grau de financiamento tal que nos permite tornar algo independentes face à investigação que nós vamos fazendo em alguns casos. E ter esse reconhecimento por parte dessas empresas internacionais e até mesmo por empresas nacionais do setor neste momento para nós já é fator indicativo mais do que suficiente de que estamos no bom caminho. Agora, obviamente é muito complicado num espaço tão curto conseguir manifestar ou afirmar claramente que descobrimos uma matéria-prima nova ou que existe um subproduto. Não, existem ensaios. Esses ensaios são publicados cientificamente e que são avaliados pelos nossos pares em revistas científicas. Portanto, é a única maneira do centro poder mostrar, a uma das poucas maneiras que o centro tem de cientificamente poder mostrar a sua qualidade a nível internacional. As publicações existem, falta-nos agora dar o próximo passo, que é uma maior ligação à indústria, uma maior ligação aos stakeholders, de maneira a procurar pegar naquilo que neste momento ainda está no papel, e que são os artigos e que é o trabalho que nós temos feito, e tentar transformá-lo em algo que seja apetecível pela indústria e pelas empresas. E penso que é esse passo que nós estamos a dar agora, com algumas das principais alterações estruturais que as próprias universidades também estão a sofrer, e mais nomeadamente as universidades do interior, não é? Com a criação dos tais gabinetes de apoio e de empreendedorismo, e que, de certo modo, facilitarão, digamos assim, o atingirmos a meta final dos stakeholders, que ao fim e ao cabo é comercializar uma nova matéria-prima ou colocar uma nova matéria-prima no mercado, por exemplo. Quer ser um ás no snooker? Então tome atenção aos próximos minutos. Os jovens algarvios Luís Sousa e Ricardo Alves criaram o Pool Evade, que tem como objetivo ajudar todos aqueles que não têm muita prática a jogar snooker. Estes dois jovens trazem para o mundo real do jogo uma ajuda que há muito existe no computador. Ricardo explica como funciona esta ferramenta. O projeto consiste, com base numa câmara, é captada uma imagem acerca da mesa, de toda a informação da mesa, sejam de bolas, de taco ou mesmo das tabelas, através do computador. Nós então, através de um algoritmo que desenvolvemos, somos capazes de extrair essa informação, e ao extrair essa informação no computador é mostrada então a posição de todas as bolas em relação à mesa, também do taco, e se o taco tiver posicionado em relação à bola branca para lhe acertar, então é mostrado as trajetórias que ela irá percorrer, tudo na mesa e em tempo real. Ricardo e Luís são alunos do mestrado de Engenharia Elétrica e Eletrónica do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve. Foi precisamente numa disciplina do mestrado que este projeto surgiu. Luís partilha como tudo aconteceu. Ora, o Pool Evade começou na Universidade do Algarve, na cadeira de Visão Computacional, no mestrado de Engenharia Elétrica e Eletrónica, com o professor João Rodrigues. Nessa cadeira nós tínhamos um projeto final e que eu e o meu colega pensámos em fazer um projeto acerca do snooker e aplicar a visão computacional ao snooker. Então começámos a planear o projeto, fizemos algumas coisinhas no projeto, só apenas detecção de bolas e umas linhas, e apresentar as linhas na mesa. Apresentámos o projeto ao professor, ele gostou muito, tivemos nota 20. E o professor sugeriu que nós continuássemos a desenvolver o projeto. Nós continuámos e ao fim do mês chegámos ao projeto que toda a gente viu. E o que é que toda a gente viu? Ora, toda a gente viu. Nós colocámos um vídeo no YouTube e numa noite que nós tínhamos estado a trabalhar, e colocámos no YouTube, e ao fim de um dia eu fui à internet ver ver o e-mail e vi que tinha muitos e-mails recebidos e de pessoas a perguntarem o que é que o sistema, se estava à venda, como é que estava, e eu reparei que foi um sucesso o vídeo nas redes sociais e no YouTube, e nós ficámos muito felizes por isso. Foi graças às redes sociais que este projeto ficou nas bocas do mundo. No espaço de uma semana, o vídeo com o protótipo desta ferramenta já tinha 1 milhão de visualizações. Mas o sucesso não ficou por aqui. Vários sites especializados na área entraram em contacto com os dois jovens. A partir daqui, todas as portas se abriram, como explica Luís. Houve uma empresa em São Brás de Alportelo, que a Inalux, que falou connosco e prometeu ajudar-nos a desenvolver este projeto, e foi o que continuamos a fazer. Neste momento estamos cá e o nosso objetivo principal é a comercialização do produto. Ricardo acredita que quando estiver na mão dos utilizadores vai ser uma ferramenta muito útil. Sim, os jogadores mais iniciantes e amadores que não sabem jogar snooker poderão então ter a oportunidade de desenvolver e ver em tempo real aquilo que estão a fazer de mal, e então têm uma aprendizagem muito mais rápida, não precisam de efetuar as tacadas de início que costumam ser muito más, e é sempre esse processo que acaba por ser mais rápido. Ainda no que toca a vantagens da ferramenta, Luís, de um modo descontraído, ainda acrescenta mais. Tal como eu e o meu colega, que eram os muito maus jogadores de snooker, então tínhamos vergonha de ir ao café e jogar, este sistema ajudou-nos a perceber as físicas todas que existem num jogo de snooker. Então nós agora já não temos tanta vergonha, já jogamos um bocadinho melhor. Desde que o Pool Evade foi apresentado na sala de aula, já houve várias alterações. Luís explica a evolução. Agora nós temos outras funcionalidades, tais como a integração com o Facebook e a gravação de jogadas para visualização posterior à jogada, e também estamos a continuar a desenvolver a partilha de vídeos dos vídeos das jogadas na internet. Ricardo termina a conversa com um olhar muito positivo para o futuro. As pessoas gostam bastante, apoiam-nos bastante, têm gostado do nosso projeto, ainda bem para nós. O projeto ainda está em desenvolvimento e esperamos então comercializá-lo em breve, mais breve possível. E pronto, para essas pessoas também terem a oportunidade de testar o nosso produto, e esperemos nós gostar, e que é todo o nosso interesse que elas gostem e que gosta de usar a nossa ferramenta. É com certeza um instrumento que pode perfeitamente fazer de um principiante um grande profissional do snooker. Entre tantas perguntas que se colocam à ciência e outras tantas questões que o mundo científico levanta, há uma que interroga a vida humana. Em quanto é que a vida do homem pode ser dilatada? Quantos mais anos o homem pode viver? A resposta, por todas as razões que se sabem, só pode ser avançada em termos de palpite, uma vez que não sabemos quase nada sobre o que geneticamente determina a longevidade da espécie humana. A ciência ainda não chegou a esse ponto que possa responder a essa questão. O que sabemos só parece baralhar o que já sabemos. Os progressos da medicina, sobretudo os avanços da genética das doenças mais comuns, vai permitindo cada vez mais prever as doenças a que cada um é mais suscetível. Ninguém adoece por acaso, e se ninguém adoece por acaso, é porque as coisas estão determinadas, seja a nível genético, seja pelo que fazemos ao longo da vida. Para quase todas as doenças mais significativas, o peso da genética e o peso do ambiente é mais ou menos 50-50. As piores doenças infantis, as doenças infecciosas, pouco a pouco são debeladas. E isso faz aumentar a esperança média de vida à nascença, que duplicou no último século. Passou de 30 e poucos anos para mais de 70. Isto é o limiar que se conhece para já da longevidade da nossa espécie. E a medicina moderna também pouco a pouco está a fazer com que morramos de velhos e não de doenças. É esse o objetivo mais premente. No início do século XIX, a cardiologia teve um crescimento tecnológico sem precedentes na história. Hoje, destacamos a invenção da eletrocardiografia. Desde então, é possível compreender os mecanismos envolvidos nas arritmias cardíacas, o que pode ajudar no diagnóstico de várias doenças e a desenvolver tratamentos específicos para cada paciente. Passado mais de um século, o eletrocardiograma continua a ser um dos exames mais utilizados na especialidade que trata o coração. Pensa-se que o primeiro cientista a registar um traçado eletrocardiográfico tenha sido Alexander Muirhead, em 1872. O engenheiro elétrico escocês, especializado em telegrafia sem fio, fez tal registro enquanto conduzia um estudo para o doutoramento em eletricidade. Mas o grande avanço surgiu das mãos de William Eindhoven, considerado o pai da eletrocardiografia. O médico e fisiologista holandês inventou um sistema mais sensível e prático que consistia numa análise transtorácica que media a atividade elétrica no coração durante um período de tempo através de um conjunto de elétrodos em contacto com a pele. Em 1902, Eindhoven realizou o primeiro registro eletrocardiográfico obtido diretamente de um ser humano. Para isso, utilizou o galvanómetro modificado, invenção que lhe viria a garantir o Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina, em 1924. Para a obtenção dos sinais, foram utilizados elétrodos posicionados nos dois braços e na perna esquerda do paciente. Com o objetivo de melhorar a condução da corrente, as mãos e os pés foram banhados com uma solução salina. Aplicando os fundamentos da eletrofisiologia e da tecnologia da época, na elaboração do galvanómetro de corda, foi possível ter o primeiro registro eletrocardiográfico fidedigno, sem a necessidade de correção matemática. A construção do eletrocardiográfico de Eindhoven representou a síntese de várias ideias desenvolvidas até ao final do século XIX. Ao longo dos tempos evoluiu, consolidou-se e ganhou ampla aceitação entre a classe médica. Se um dia o seu filho chegar a casa e disser "sou dono de uma empresa", não se preocupe. Com certeza é porque já faz parte do projeto EMP Criança. Para saber mais sobre este projeto, pegámos no telefone e ligámos para Sónia Raquel Seixas, psicóloga e professora da Escola Superior de Educação de Santarém. Este projeto é um projeto de empreendedorismo no primeiro ciclo. Portanto, destinado a ser implementado com crianças mais ou menos, preferencialmente, do quarto ano de escolaridade, no sentido de que já dominam uma série de competências de linguagem e de cálculo para poderem também aderir às várias especificidades e aos vários conteúdos deste projeto. Este projeto é composto, é desenvolvido, implementado ao longo de digamos assim, dois semestres, vá. O primeiro ciclo não fala em semestres. No segundo e no terceiro período do primeiro ciclo, e contempla uma série de atividades, desde o que é isto de ser empreendedor, até o que é necessário para constituir uma empresa, as questões do marketing e da publicidade da empresa, as questões dos resultados da empresa, do ponto de vista do lucro, da falência, das entradas e das saídas, das despesas, portanto, tudo o que tem a ver com terminologia de empresa, no âmbito do empreendedorismo e das empresas, nós trabalhamos com estes miúdos. Foi à Escola Superior de Educação de Santarém que a NERSAN, Associação Empresarial da Região, foi pedir apoio para implementar este projeto, o EMP Criança. Este projeto surgiu em, deixe-me ver, 2007. Foi um desafio que a NERSAN nos trouxe aqui à escola. A NERSAN tinha esta ideia de querer começar a trabalhar as questões do empreendedorismo no primeiro ciclo e não detinham, digamos assim, os conhecimentos e as ferramentas didáticas, portanto, de como é que nós podemos operacionalizar, através de que estratégias e de que materiais é que podemos operacionalizar esta nossa ideia com crianças em idade de primeiro ciclo, portanto, com quarto ano de escolaridade. E, portanto, vieram, reuniram connosco, trouxeram-nos esta ideia, apresentaram os principais conteúdos que eles gostariam de ver trabalhados com crianças para fomentar esta postura de maior empreendedorismo e nós agarramos esta ideia. Vamos então perceber o que fazem as crianças neste projeto. Para começar, os mais pequenos são apresentados aos irmãos Giro. Já vamos saber quem são. Ao longo do ano, as crianças vão acompanhar a história destes dois irmãos. Sónia Raquel Seixas explica tudo. A primeira sessão é só sobre o que é uma atitude de empreendedorismo e quais são as características. Ser persistente, o não desistir, o ser curioso, o pensar em alternativas. Portanto, quais são as características que os irmãos tiveram ao tentarem resolver e ao terem efetivamente conseguido resolver o problema lá do Parque Infantil da escola, e depois para os miúdos perceberem o que é ser empreendedor, o que é isto do empreendedorismo. E, portanto, este é o primeiro salto. E depois passamos então para a vida nas empresas, através da narrativa em que os irmãos vão visitar a empresa dos tios e começam a perguntar, e ai que giro, e podíamos te fazer desta maneira, e como é que tu constituíste, e então isso é para vender a quem? Ah, isso então chama-se público. Qual? Ah, ok. E, portanto, começam a perceber os primeiros conceitos. Então, e a tua empresa, de que setor é? Do primário, é de secundário, é de terciário? Então, e porquê? Porque produz, porque tem a ver com os serviços, porque tem a ver com a agricultura. Ah, então, e pronto, é acompanhado o raciocínio e as discussões de miúdos com os seus familiares que os alunos depois vão percebendo alguns conteúdos mesmo de estudo do meio. Nomeadamente os setores, a caracterização de uma empresa, as suas duas principais finalidades, económica ou social, e a partir daí lança-se o desafio. E em simultâneo eles vão acompanhando os irmãos giros que querem também criar a sua própria empresa, que é uma empresa de chupa-chupas e de... claro. Peço desculpa. E portanto, vão eles próprios começando a reunir-se em grupos, constituem-se grupos de trabalho, 4 elementos, 5 elementos, e depois, já mais no final, os próprios agrupamentos fazem um concurso das mini-empresas e depois há uma seleção daquela mini-empresa que vai ser representada no CNEMA. Há uma sessão final na Feira da Agricultura, em junho, em que a NERSAN reserva o auditório e depois aquele auditório todo enche-se de crianças que vão apresentar os seus projetos, as suas maquetes e portanto é uma sessão muito, muito engraçada. Para além destas atividades, acompanhadas pela Escola Superior de Educação de Santarém, a NERSAN abre as portas ao contacto das crianças com empresários da região. Vamos lá saber que atividades são essas. Nós acompanhamos os professores na oficina de formação e na implementação dos materiais. E depois a NERSAN tem outro complemento, que é a parte empresarial e, portanto, possibilita que todas as turmas façam uma visita a uma empresa da região e e, portanto, nós depois em contexto de sala de formação preparamos o guião da entrevista, aquilo que eles devem estar mais atentos, o que é que eles devem olhar, o que é que devem perguntar, e normalmente essas visitas são muito, muito enriquecedoras, porque os miúdos nem sempre têm noção do que é uma empresa. Por exemplo, visitar uma farmácia é uma empresa, os miúdos não pensam numa farmácia como uma empresa. Ou um café é uma empresa, os miúdos não pensam num café como uma empresa. Pensam em fábricas, pensam, estão estruturados para entender as empresas de uma maneira muito estereotipada, não é? E, portanto, e depois ainda tem outra especificidade ou outra atividade, que é a visita de um empresário à escola, que pode ser de outro setor, e normalmente nós queremos sempre que seja de outro setor e que não seja uma repetição da visita, um empresário que vai à escola e que fala sobre a atividade, sobre o seu percurso, sobre os estudos que fez até para chegar ao lugar onde está, quais são as suas funções na empresa, como é que ele criou a sua empresa, quais foram os seus obstáculos, e portanto normalmente são aulas muito, muito giras. A temática do empreendedorismo foi levada a sério pelas crianças. Sónia Raquel Seixas revela que houve casos que até foram mais longe do que o proposto inicialmente. Mas houve alguns grupos, pontualmente, em alguns anos, que têm mesmo produzido os materiais. E depois os venderam, para angariar dinheiro para uma coisa qualquer. E houve miúdos que angariaram dinheiro para comprar material para a sala, com a venda dos seus, normalmente, coisas assim mais artesanais. Consegue-me dar um exemplo? Consigo, olha, houve um grupo de uma mini empresa, salvo erro, há 2 anos, que fizeram ganchos, bandoletes, material de estas broches para pôr nos casacos, com feltro, com lã, com uma série de materiais. As coisas estavam muito, muito engraçadas. Bolsinhas pequeninas para o telemóvel, de tecido. Algumas delas, naturalmente, foram ajudadas pelos pais. Outras cozeram à mão e depois vendiam. Para além das atividades na sala de aula, a equipa da Escola Superior da Educação está também responsável pela oficina de formação para os professores das turmas envolvidas. No ano letivo 2012-2013, o EMP Criança foi dinamizado em 37 escolas da região e envolveu mais de 1.200 alunos e 58 professores. Mesmo ao telefone, nota-se o ar satisfeito de Sónia Raquel Seixas, a psicóloga e professora da Escola Superior de Educação de Santarém. É extraordinário vê-las crescer, digamos assim, no acompanhamento e no desenvolvimento do seu projeto, e muitas delas depois querem continuar para o ano, porque depois constroem um PowerPoint com as suas características da sua empresa para apresentarem no CNEMA, e tornam-se mais sensíveis e críticos em relação ao seu contexto e em relação ao seu ambiente envolvente, e isso é fantástico. Acredita então que vão ser crianças diferentes? Eu acredito que vão ser crianças com uma sensibilidade diferente. Acredito sim. O EMP Criança é destinado aos alunos do primeiro ciclo, mas a equipa de trabalho prepara-se para implementar o projeto também no segundo ciclo. Quem sabe, daqui a uns anos, se uma destas crianças não é gestora de um grande grupo empresarial. Agora vamos conhecer Rui Luís Gomes, uma figura inspiradora que se destacou como matemático, professor e pelos ideais de liberdade. Rui Gomes concluiu a licenciatura em matemática com nota máxima e conseguiu o doutoramento com apenas 23 anos na Universidade de Coimbra. Desde logo começou a carreira docente, mas na Universidade do Porto, onde foi nomeado aos 28 anos professor catedrático. Participou na fundação de várias instituições, o Centro de Estudos Matemáticos do Porto, o Observatório Astronómico da Universidade Portuense, a Sociedade Portuguesa de Matemática e o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. A teoria da relatividade era ponto de interesse de Rui Luís Gomes. Como ativista, foi várias vezes preso pela PIDE por estar à frente de manifestações de descontentamento e por liderar movimentos contra o Estado Novo. Em 1947 é admitido da Universidade por motivos políticos. Chegou a candidatar-se à Presidência da República contra o candidato do regime, o general Craveiro Lopes, mas acabou por ver a candidatura reprovada pelo Conselho de Estado. Chegou a abandonar o país depois de 24 meses preso. Aceitou, na altura, convites para dar aulas na Argentina e no Brasil e por lá viveu até à Revolução de Abril. De volta a Portugal em 1974, foi nomeado reitor da Universidade do Porto até se jubilar no ano seguinte. Continuou, nos tempos imediatos, a desenvolver trabalhos em matemática, a dirigir seminários e a apoiar bolseiros portugueses e brasileiros. Rui Luís Gomes morreu no Porto em 1984, onde tinha nascido 78 anos antes. Agora temos de fechar este olhar radiofónico para a ciência que se faz em Portugal. Escutámos mais uma emissão de Ciência em Sintonia, uma emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica Ciência Viva e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Produção PGM, Projetos de Rádio e Televisão.